Eclesiastes 11, verso 9, e o capítulo 12, versos 1 a 7. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Eu espero que você que tem participado conosco às quartas-feiras tenha desfrutado desse nosso roteiro no Eclesiastes, tanto quanto eu. Para mim foi uma excelente oportunidade de aprendizado. E essa ótica a partir da qual nós estudamos esse livro tão interessante, confesso, me abriu os olhos para muitas realidades. Porque a ótica da simplicidade é uma ótica que abre os nossos olhos para muitas realidades. Desde o início do nosso roteiro, nós temos chamado Eclesiastes de simplificador. Retira da vida a maquiagem, as ilusões, as complexidades a mais que muitas vezes nós mesmos colocamos. Uma das conceituações que nós trabalhamos aqui para simplicidade é que simplicidade é o contrário de complexidade. Não é o contrário de riqueza ou de erudição, como se o simples fosse o pobre, como se o simples fosse o ignorante, como se o simples fosse aquele que não teve acessos a melhores opções na vida. O simples é aquele que não complica. O simples é aquele que bastam as dificuldades que a vida oferece e ele não quer agregar outras. Ser simples é viver de modo descomplicado, de modo a desfrutar a vida da melhor maneira possível, com a leveza que só gente simples pode ter. E aí, quando a gente chega ao final do texto, a ótica da simplicidade nessas palavras nos ajuda a aprender lições ainda mais interessantes do que tantas que nós já aprendemos. Porque esse texto fecha o livro, depois dos versículos que nós lemos, há uma pequena conclusão sobre a necessidade de temer a Deus e obedecer a Deus, porque esse é o resumo da vida. Mas esse texto coroa o livro que nós estudamos juntos de uma maneira magistral. E tem lições aqui que eu gostaria de compartilhar com você e que eu gostaria que tanto você como eu tivéssemos condição de guardá-las no nosso coração. E a primeira lição que eu gostaria de conversar com você nessa noite é a seguinte: nós precisamos aprender a discernir as etapas da vida. Porque a vida é feita de etapas. A vida não é uma repetição contínua, permanente, das mesmas coisas. Na vida, nós passamos por etapas. Cada etapa tem a sua característica, cada etapa tem a sua particularidade, cada etapa tem o seu início, o seu meio e o seu fim. E é da sabedoria e é da simplicidade que a sabedoria traz essa capacidade de discernir as etapas da vida e de viver plenamente as etapas da vida. Por exemplo, eu acho muito triste quando um adulto educa uma criança, impondo sobre a criança aspectos próprios da vida adulta. Eu tenho pavor de ver uma criança que já se comporta como se fosse um adulto, porque me parece que ela está pulando etapas da sua vida. Fui visitar uma família e, quando o pastor vai na casa de uma pessoa, desde que não seja porque ele quis, mas porque a pessoa convidou, geralmente a pessoa fica entusiasmada e quer conversar. E aquele dia o homem queria conversar, a mulher queria conversar, os filhos queriam conversar, e tinha um menininho de 3 anos, 4 anos, que queria muito conversar também. E virava e mexia, ele vinha e dizia: pastor, você viu que eu tenho a fantasia do Homem-Aranha? Pastor, você viu o meu carrinho? Pastor, você viu a bola que eu tenho da Copa do Mundo? E o pai falava: filho, o papai está conversando com o pastor. E a mãe falava: filho, a gente está conversando com o pastor. E aí uma hora a mãe disse assim: filho, lembra da regra quando adultos estão conversando? E ele falava: lembro, eu não posso interromper. Mas pastor, você viu o meu... E aí, determinada altura, o menino pegou na minha mãe e falou assim: pastor, vamos lá no meu quarto brincar. E aí o pai respondeu assim: filho, deixa o pastor, filho. Mas que coisa, que insistência. Você também só pensa em brincar, só quer brincar. Que coisa, filho. Todo tempo para você é tempo de brincar. E o menino, 4 anos, eu acho, olhou e falou assim: pai, eu sou criança. Aí eu olhei para o pai e falei: ouviu, seu burro? É criança. Queria que pensasse no quê? Economia? Guerra na Síria? Situação na Europa? Conta do mercado? Eu sou criança. Então, mesmo no mundo evangélico, do qual eu faço parte tão intensamente, tem pavor de ver criança que o pai já quer que pregue, já quer que tenha uma carreira na música. Deixa ser criança, porque é uma etapa que não volta. Assim como eu acho triste quando um sujeito maduro continua tendo comportamento de criança. Então, ele tem melindres de criança, tem 50 anos, mas reage a determinadas provocações como se fosse criança, responde como se fosse criança. Também é triste. Também é triste que um homem que já viveu boa parte da sua vida, lá aos 50, 60 anos, olhe no espelho e veja a mesma criança de 8 anos que queria tanto o amor do pai, que queria tanto a aprovação da mãe, que queria tanto a atenção da família, que queria tanto rivalizar com o irmão. É triste quando um homem de 60 anos tem o comportamento de um adolescente e quer ter brinquedo de adolescente. É claro que vai custar bem mais caro agora, mas é brinquedo de adolescente. Ele quer ser o conquistador que ele não foi na adolescência, e ele quer ter as aventuras que ele não teve na adolescência. Não dá. O sujeito tem 70 anos e fala assim: filho, eu quero realizar um sonho. Eu estou com 75 anos, 80 anos, eu sempre sonhei em patinar no gelo. Pai, esse sonho vai morrer sem realizar, porque se inventar isso, nós vamos interditar o senhor. Porque se cai no gelo, para recuperar é um pesadelo. Tem que entender que cada etapa da vida tem a sua característica, cada etapa da vida tem os seus limites, cada etapa da vida tem as suas proposições, os seus desafios. Recentemente eu estava lendo uma reflexão do C.S. Lewis sobre essas datas que nós estabelecemos como datas comemorativas e anos redondos, né? Recebi um convite hoje para participar de um aniversário de 80 anos. E me senti muito lisonjeado e pensei que eu nunca recebi um convite bonito daquele para comemorar aniversário de 78 anos. Nunca recebi um convite para comemorar 23 anos e meio de casamento. A gente gosta da data redonda. É 40, é 50, é 30, é 25. São datas que marcam de uma maneira diferente. E eu sempre pensei nisso, porque a tendência é imaginar que um dia é igual ao outro dia, e porque hoje eu estou fazendo 40 anos, não significa que ontem o dia era diferente desse, ou apresentava menos oportunidades do que esse. Então, pensando em tudo isso, eu fui ler esse texto, e o C.S. Lewis diz assim, que datas especiais são como placas de sinalização numa estrada. Elas servem para informar você sobre a viagem que você está fazendo. Você decide sair daqui de Maringá para Londrina. Está viajando já há meia hora. Aí encontra uma placa dizendo Campo Mourão a 35 quilômetros. Pode fazer meia volta, irmão. Errou. Está bêbado, sei lá. Mas pode fazer meia volta que errou. Não está na estrada certa. Você está passando num lugar e vê lá uma placa 100 por hora e olha no marcador, está 170... aquela placa está dizendo para você que você devia estar numa velocidade menor do que está. E se a seguinte diz 40, é porque em algum ponto você vai ser mais exigido e melhor se estiver numa velocidade menor. Mas também não dá se a placa está dizendo 120 para você andar a 30. Está errado igual, não pode andar a menos da metade do valor que a estrada pede. Então as placas servem para qualificar a sua jornada e para dizer para você como você deveria estar fazendo a sua viagem. Datas comemorativas têm essa função. Se eu estou completando 40 anos, eu tenho que perguntar para mim mesmo se eu estou vivendo a vida digna de um homem de 40 anos. Ou estou regredindo e estou fingindo que tenho 18 e estou ferindo as pessoas que me amam e que eu amo. Eu tenho 50, eu tenho que perguntar se eu estou vivendo a vida digna de um homem de 50. Eu tenho 20, eu tenho que perguntar se eu estou vivendo a vida digna de um homem de 20. Eu tenho 30 anos de casamento, eu tenho que me perguntar se eu estou vivendo um relacionamento profundo e maduro, típico de alguém que está 30 anos do lado de uma pessoa. Porque saber lidar com as fases da vida é a sabedoria da simplicidade. Porque senão o que acontece? Eu fico com a sensação de que determinada etapa eu não desfrutei e aí tento desfrutar essa etapa passada na presente, mas não funciona. Ah, então porque quando eu era criança eu não tive acessos e hoje eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Está errado. Vai quebrar a cara e vai machucar a gente, porque não dá para você recuperar a etapa vencida. Tem que lidar com a etapa atual da melhor maneira possível. Isso também significa que não dá para queimar etapas. Eu vou contar uma experiência pessoal, mas assim, só a título de ilustração mesmo. Quando eu estava com 20, 21 anos, eu estava vivendo uma espécie de clímax da minha paixão por Deus. Eu não era pastor, eu era estudante de administração, tinha um sonho de ser publicitário, ter um emprego decente, que é o sonho de qualquer um, para não lidar com o fato de que as pessoas perguntam para minha mulher se eu só sou pastor ou trabalho também. E ela não responder assim, não, ele é só pastor mesmo. Então, eu queria ter um trabalho de verdade, assim, bom. Mas eu vivia o clímax da paixão por Deus e já sentia e já sabia que Deus tinha um chamado na minha vida, uma vocação, alguma coisa assim. E já tinha conversado com meus familiares, já tinha conversado com a minha então namorada, que depois viria a ser minha mulher, já tinha conversado com o meu pastor, o pastor da minha igreja, olha, eu estou sentindo que Deus quer me encaminhar. E nessa época eu estava vivendo uma fase muito interessante, ministerialmente falando, como a gente fala no ambiente da igreja. Eu liderava uma reunião de oração todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite e até a meia-noite e meia, com presença de 120, 130 pessoas, toda sexta-feira, fazia cultos aos sábados com 200, 250 pessoas, às vezes até 300 pessoas, e onde eu ia, sempre tinha muita gente, e eu estava vendo uma espécie de frenesi ministerial, e muita gente dizendo, ó, esse cara vai dar um pastorzaço, esse cara vai ser um pastor bom e tudo mais. E aí nessa de viver tudo isso e de sentir vocação, eu falei com o meu pastor, o que eu tenho que fazer? Ele falou, ó, você tem que estudar. E a nossa denominação exige 4 anos de seminário em outra cidade, tempo integral, você vai ter que dar uma sumida no mapa. Você vai ter que ir para outro lugar, eu estava com um casamento marcado, você vai ter que abandonar o que você está fazendo hoje, e vai ter que ir, porque é o que a denominação exige. Ficar 4 anos estudando, período integral, numa espécie de internato, e vivendo a vida do jeito que o ministério vai proporcionar, a igreja podia me ajudar com um recurso que não era suficiente, e estava mais ou menos evidente que eu e Cristiane, que estaríamos casados no ano seguinte, iríamos passar dificuldade. Conversei muito com ela, ela aceitou o desafio, que se fosse essa a direção de Deus para a nossa vida, nós iríamos enfrentar isso juntos. E faltando meses para eu mudar da cidade, ir para o seminário, ficar esses 4 anos, sair daquele ministério que estava sendo ovacionado, que estava sendo celebrado, que tinha gente indo atrás, faltando 6 meses para isso, eu recebi a visita de uma diretoria de uma dessas denominações que fazem bastante barulho aí no Brasil. E a diretoria da denominação falou para mim que tinha ouvido falar de mim, que tinha conhecido um pouco sobre o meu trabalho e queria me convidar para ser pastor de uma de suas comunidades a partir do ano seguinte. Faltava meses para eu mudar. E eles me dariam casa, salário, me ordenariam pastor pelos próximos meses, na sequência de 2 ou 3 meses, e me dariam toda a estrutura para eu já começar uma igreja. Aí eu confesso que eu fiquei tentado. Falei, esse troço é de Deus. Porque o diabo não faz coisa bonita assim não, isso aí quem faz... E aí conversei com o Cristiane mais uma vez e nós decidimos o que eu sempre me arrependo de decidir. Nós decidimos orar. Sempre eu me arrependo. Esperar uma direção de Deus. É claro que eu não vou tentar explicar para você como é que isso funciona na minha vida, nem é o objetivo nosso aqui, mas só para ilustrar e terminar uma longa história. Eu e ela chegamos à conclusão de que nós não podíamos aceitar, que nós tínhamos que viver aquela etapa que estava proposta, passar por aquele deserto, encarar aqueles 4 anos, se tivesse que passar necessidade financeira que nós passamos, nós dependemos 1 ano de cesta básica para ter comida na despensa. Essa mulher encarou isso comigo e eu louvo a Deus pela vida dela até hoje, porque ela topou casar com o sujeito que ela tinha lá à disposição dela naquela época e contra todos os prognósticos que ele significava. Então, parceira mesmo, parceira, estava comigo no momento ruim, abria a cesta básica junto comigo para tirar pacote de arroz de tipo C para a gente cozinhar para a gente. E um colega meu, na época, decidiu aceitar o convite no meu lugar. O convite foi feito para ele, ele também era um sujeito super carismático, vibrante, animado, inteligente. E aí eu não preciso dizer para você quem hoje continua fazendo o que fazia naquela época e quem não faz mais. Porque se teve uma lição que eu aprendi, é que não dá para pular etapa. Não dá para pular etapa. Ah, mas eu estou tendo a chance de já pegar essa oportunidade. Não dá para queimar etapa. Você não vai ser médico se não fizer o curso de medicina. Não adianta alguém te dar um jaleco. E um bisturi. E um estetoscópio. Não adianta. Não dá para queimar etapa. Você não vai ter um casamento maravilhoso só porque fez uma festa lindíssima. Não dá. Tem que comer arroz e feijão muito tempo e brigar e discutir e perdoar e pedir perdão e realinhar e tomar novas decisões e fazer novos acordos. Não dá para queimar etapa. Só que nós vivemos num mundo que sugere para nós todo dia que dá. Então a gente vive daquela sensação de que a oportunidade vai bater na porta a qualquer momento e eu tenho que aproveitar. Não, porque, veja, até no mundo da corrupção, da desonestidade, da maldade, a conversa é essa. Você conversa com um empresário ladrão, ele vai falar assim para você: não, mas se eu não fizer isso que eu estou fazendo, vem outro e faz. Vem outro e faz. Não, se eu não aceitar o que eu estou aceitando, outro vai aceitar e eu vou ficar de fora. É a mentalidade da nossa época. A oportunidade é um cavalo selado que passa correndo uma vez só. Não é verdade. A vida tem as suas etapas, há tempo oportuno para tudo. O que não está pronto para você abraçar hoje, vai ter um momento que você vai estar pronto. Tem que saber discernir as etapas e não dá para queimar etapa. Não dá para viver vida de casado antes de casar. Não dá para ser dono de negócio antes de saber como é que o negócio funciona por dentro. E a gente tem sonho que não é sonho, é fantasia, é chegar lá e já encontrar coisa pronta. Ninguém mais quer pagar preço de nada. Seu filho não quer pagar preço de nada mais. Ele não quer pagar o preço de ter um bom carro, ele não quer pagar o preço de ter um apartamento, ele quer tudo pronto. Esse texto fala sobre a importância de discernir etapas e de cumpri-las. Tem a mocidade, e tem a velhice, e teve a infância, e tem a vida adulta, e tem os dias que vão ser dias difíceis. O texto fala sobre o dia em que os guardas fortes da casa vão fraquejar os braços, e os homens que andavam eretos vão encurvar as pernas, e que o som que antes era claro, parece que a porta foi fechada e a música está mais baixa, os ouvidos não ouvem mais como ouviam antes. E vai parecer que a luz do sol é mais fraca, da lua é mais fraca, das estrelas é mais fraca, e as nuvens voltam depois que chove, os olhos não são mais os mesmos. E faz parte da vida. E a pior coisa do mundo é o sujeito que fica lutando para evitar aquilo que é a etapa da vida, e fica sempre tentando voltar numa etapa anterior. Segunda lição. É preciso viver o presente sem esquecer do futuro. Porque o texto diz assim: lembra-te do Criador na mocidade, antes que venham os maus dias. E lembra-te de que tudo que você fizer, o Criador te pedirá contas. Que é uma dica tão importante para lembrar a gente que tudo que a gente faz hoje tem desdobramento amanhã. E que um dia toda a nossa vida estará na ribalta. E que tudo que a gente faz tem desdobramentos eternos, inclusive. O que o texto quer dizer é que eu não posso viver o presente escravizado ao passado. Eu tenho que viver o presente como quem semeia o futuro. E eu até gosto desse jogo de palavra, viver o presente sem esquecer o futuro, porque o que a gente não esquece, na verdade, é o passado. Não dá para não esquecer o futuro se o futuro não aconteceu ainda. Mas a ideia de não esquecer o futuro é: não esqueça que o futuro vem aí. E às vezes a gente continua preso ao passado e minando o presente por causa de um passado mal resolvido. E o futuro a gente vai perdendo, e cada dia é um dia que a gente perdeu no sentido de semear. No filme Sociedade dos Poetas Mortos, que talvez vários aqui tenham assistido, com Robin Williams, uma frase ficou célebre, né? A expressão latina carpe diem, que é aproveite o dia. E a ideia de que você deve viver cada dia como se fosse o último. Se você vive cada dia como se fosse o último, o melhor que pode acontecer com você é morrer no final do dia. Porque a ideia é viver cada dia como preâmbulo do próximo. Lançar novas sementes, sonhar novos sonhos. Tudo ainda pode ser diferente. A frase do Tim Hansen, o escritor americano: a boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida está pela frente. Abraçar o futuro, recebê-lo com fé. Aquela coisa assim, vocês conhecem a história do João e o pé de feijão, não conhece, não? O João, a mãe dele, mandou ele para a feira comprar uma mistura, a última comida que eles iriam comer. E o João foi, só que em vez de voltar com a comida, ele voltou com feijões mágicos. E aí a mãe do João queria matar o João, né? Porque imagine você, se você tem um último dinheiro no bolso e manda seu filho, né? Seu filho de 10 anos, filho, corre lá no açougue, pega um pouquinho de bife. Mas que bife, pai? Patinho do 7 mesmo, que esse aqui não dá para comprar mais que isso, não. Uma carne qualquer, carne moída. Mas que carne moída? Qualquer uma, pode ser até de gato. O que o açougueiro tiver mais barato lá, você pega. E pega um pouquinho mais hoje, que hoje o meu cunhado vem aí, aquele que já vai quarto dia essa semana, que vai comer aqui em casa. Não trabalha, aquele lá também. E aí o seu menino volta e diz assim, pai, você não acredita. O seu filho já falou isso para você? Pai, você não acredita. Eu imagino a felicidade que você fica quando ouve essa frase. Não é uma delícia? É uma coisa tão inocente, de criança, ingênua, né? Pai, você não acredita. Na hora que ela fala isso, você até ora, né? Você não ora assim, Senhor, livra-me do mal. Você ora, Senhor, livra-o do mal. Porque se for o que eu estou pensando, eu mato esse menino. E o João voltou, mãe, você não acredita. O que, filho? Tinha um homem lá vendendo feijão mágico. E a moral da história do feijão mágico é o seguinte, se a família tivesse gasto o seu último recurso para fazer a última refeição, tinha feito a última refeição e morrido. Mas como o menino teve a ingenuidade de sonhar o futuro, trocou o recurso que tinha em sementes do amanhã. E as sementes do amanhã salvaram a vida da família. Tem uma história na Bíblia sobre isso. O profeta Eliseu encontra uma viúva e pede água para ela. E ela fala, tá bom, eu vou buscar água. Só que quando ela está saindo, ele fala assim, ah, e um pedaço de bolo também. Sabe, gente, que você dá a mão que é o braço? O Eliseu é uma figura, né? Você pode me dar água? Ah, posso sim. Ah, e um bolo também. Aí ela para e fala, ah, meu senhor, a água tudo bem, mas o bolo é o seguinte, eu tenho lá um pouco de farinha em casa e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um pão para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Aí o profeta diz assim, não, você vai lá e vai fazer para mim. Porque se você fizer para mim, não vai faltar nem farinha na sua botija, nem azeite na sua vasilha. E os meses que se sucederam, não faltou azeite e não faltou farinha. Porque a questão não é usar o último recurso para fazer a última refeição, mas é usar cada recurso para semear o amanhã. Porque fiel é Deus que faz as sementes germinarem. Essa é a tese. Então, viver cada dia não como quem está aprisionado ao passado, sem nostalgia, sem melancolia, já falamos sobre isso aqui, nostalgia, saudade daquilo que já foi, quando eu era pequeno naquela cidade, quando eu era casado com a primeira esposa, quando o filho era pequeno, quando eu trabalhava na empresa X, isso é nostalgia. A vida era melhor quando eu estava com ou lá e... Nostalgia, saudade daquilo que já foi, melancolia, saudade daquilo que nunca foi. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse. Um pastor amigo meu brinca muito com isso, né? Ah, se minha mãe tivesse bigode, eu tinha dois pais. Aquela coisa assim de... Não é. Mas tem gente que se ressente do que nunca aconteceu. Ah, se eu tivesse aceitado aquele convite. Ah, se eu tivesse casado com aquela namorada. Ah, se eu tivesse ficado com um filho só. Um dia estávamos nós três, somos três irmãos, junto com meu pai figuraça, e eu sou o mais velho, estava do meio, estava o mais novo, eu abracei meu pai, ele estava sentado, falei, pai, fala a verdade, o senhor é um homem maduro, experiente, a vida ensinou muito, o senhor tem uma sabedoria, ele já ficou me olhando assim do tipo, está sem grana esse pastor miserável aí, falei tanto para estudar. Aí eu disse, fazer uma pergunta com toda sinceridade. Se o pai pudesse voltar no tempo, ficava com o filho só, não ficava não? E os outros dois na sala ali, aí já olharam assim, né? Aí ele pôs a mãozinha assim, eu pulava o segundo. O do meio falou, eu? Claro, meu. Se é para não ter um filho, que seja o do meio, né? Porque o filho do meio não é só filho. É um tipo de uma entidade. Não é? Ó, esse é o meu mais velho, a mãe fala. Esse é o meu caçula e esse é o do meio. Não é? O do meio. Muda até o jeito de falar, né? Ah, mas também é o do meio. Ah, meu filho me deu muito trabalho. É, você só tem um? Não, tenho três. E ah, esse é o mais velho? Não, é o caçula? Não. Ah, então é isso, é o do meio. É aquela coisa, não é só uma pessoa, né? É uma espécie de entidade, assim, né? É essa coisa de melancolia é... Eu queria que minha vida tivesse sido outra. Pessoas assim não conseguem viver. Estão aprisionadas ao passado. Quando o desafio é viver, olhando para o futuro. E a terceira lição, para a gente terminar, é a seguinte. Primeiro, discernir as etapas da vida. Isso é muito importante. Segundo, viver o presente sem esquecer do futuro. E terceiro, jamais sinta pena de si mesmo. Porque só quem aprende a discernir as etapas da vida e só quem aprende a viver o presente sem esquecer do futuro é capaz de superar a tentação profunda de sentir pena de si mesmo, que é um dos males que assolam a vida humana. A capacidade ilimitada que a gente tem de sentir pena de si mesmo. Porque sobre as etapas da vida, o fato é que as etapas da vida não são iguais para nós. Então, eu tive na boa parte da minha infância foi vivida num lar quebrado, com pais endividados, trabalhando para pagar os outros e com grandes dificuldades de manter o lar. Mas morando num contexto ainda onde a vizinhança permanecia com os mesmos acessos que sempre teve. Então, por exemplo, eu tinha um vizinho que tinha mobilete, e na época que eu era pré-adolescente, ter mobilete era um sonho. Não é? O pessoal aqui que é mais ou menos da minha idade, o sonho do Radamés era ter uma Monark barra forte com aro grosso. Não é? É, mas o meu era mobilete. E eu tinha um vizinho que tinha mobilete, e a gente falava assim, fulano é rico, ele tem mobilete. E ele parava na frente da minha casa, e eu estava sentadinho na calçada, com aquelas roupinhas que mamãe escolhia, porque eu pego as fotos e falo, mãe, você não teve uma educação assim para ser mãe, ninguém te deu um curso. Não tem uma camiseta minha que não está para cima do umbigo. Tem uma. Tem todas, é só para cima do umbigo. Então eu fico imaginando eu sentadinho com a barriguinha, que não era comida, era verme. Camisetinha assim, em cima do umbigo. E na calçada aí passava esse colega de mobilete, parava assim e falava assim, você quer dar uma volta de mobilete? Eu falava, eu quero. Ele falava, fala pro seu pai comprar uma. Aquilo não era um adolescente, aquilo era o Satanás, eu não tenho dúvida disso. Fantasiado de adolescente. E aí saía, e assim, claro que a etapa da vida dele e a minha era a mesma em relação à idade, mas ele estava vivendo outra realidade. Sabe, é como você diz assim, pô, já estou na empresa há 8 anos, o cara entrou ontem e está sendo promovido e eu estou aqui. As etapas não são iguais. Sabe, eu estou na academia, faz 2 anos na academia, perdi 600 gramas. Aí o cara entrou ontem na academia e já está forte, aí eu só me resta olhar e falar assim, é bomba, isso aqui é bomba. Sabe, porque dói você ver que a etapa que você tem que cumprir, o outro não tem. Ou que o outro cumpre no ar-condicionado e você cumpre no calorão do dia. E aí quando você olha para alguém que está numa etapa que você está passando, mas ele já tem conquistas que você não tem, a tendência é você ter pena de si mesmo. Tudo acontece comigo, para mim tudo é errado, eu acho que eu não vou dar nada mesmo, eu vou ser muito sincero, complexo de inferioridade, vitimismo, são as piores expressões do orgulho. A pessoa complexada e com complexo de inferioridade, quando estou diante de uma pessoa assim, eu estou diante da pessoa mais orgulhosa que alguém pode ser. Porque se eu me sinto inferior a você, ou a você, ou a qualquer um, mas eu não tenho o orgulho na base disso, é só uma constatação em função de circunstâncias, mas sem dor. Eu vou me esforçar para chegar nesse ponto, eu vou estudar mais para chegar nesse ponto, eu vou trabalhar mais para chegar, quer dizer, para chegar nesse ponto. O complexado não, ele se ressente, dói nele. Ele acha que é injusto com ele. Então, é o orgulho, porque o que ele queria mesmo é estar nesse patamar ou até acima. Ele acha que ele merece mais e por isso dói que ele se sinta inferior. Então, é a pior expressão do orgulho. E é triste, porque esse tipo de gente tende a sempre reclamar e a sempre procurar culpados para suas mazelas, para suas misérias, para suas desgraças. Veja, todo rancoroso é um vitimista. Porque quem é o rancoroso? O rancoroso é aquele que guarda sentimentos ruins em relação a alguém que cruzou a existência dele e trouxe um prejuízo que na cabeça dele é irreversível. Então, por que que alguém tem mágoa do pai? Porque se não tivesse o pai que teve, não era infeliz como é. Por que que tem mágoa da mãe? Porque se minha mãe tivesse sido uma boa mãe, eu não estava na desgraça que eu estou hoje. Por que que tem bronca do ex-sócio? Porque se o ex-sócio não me rouba, eu não estava passando essa dificuldade financeira que eu estou passando agora. Então, assim, o outro mora no meu coração, naquele departamento reservado às personas não gratas, porque passou pela minha vida e deixou um prejuízo irreversível. Então, eu vou odiar essa pessoa até o resto da minha existência. Que é uma escravidão, porque... Veja, não há nada irreversível na vida. O texto diz assim: antes que o cântaro quebre junto ao poço, antes que a roda quebre junto ao poço de água, antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu, um dia tudo vai estar resolvido. Um dia tudo vai estar encerrado. Um dia todos nós estaremos naquela vida que não é essa. E importa que cheguemos lá tendo vivido essa de maneira digna. Porque essa é uma só, não tem outra. E é uma pena que alguém viva essa vida que é tão bonita, como na música do Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta da criança. É a vida e é bonita. Essa vida é bonita. Mas ela é bonita se eu a viver sem ressentimento, sem vitimismo, sem ficar procurando culpados para as minhas desgraças, reconstruindo cada dia, semeando cada dia sementes de um novo amanhã. Sabe? Não tem nada acabado ainda. E o dia que tiver acabado, está acabado para melhor, não para pior. A Bíblia Sagrada diz que naquele dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Por causa de Cristo, do que Ele fez na cruz, do sacrifício que Ele fez. Então tem toda uma promessa aí de uma eternidade diferente. E nessa vida, o que quer que a gente tenha que passar, a gente vai passar. E quando a gente acredita em Deus, ainda passa com a sensação e com a certeza de que isso vai ser bom para aquilo que está lá na frente. Eu fiz aqui uma série de mensagens sobre a vida de Davi, e a vida de Davi é uma das que mais me tocam, porque... Quando eu fui para o seminário e deixei tudo que eu estava vivendo, a sensação de ter caído no ostracismo foi uma coisa absurda. De perder aquilo que fazia com que eu tivesse sempre com os holofotes sobre mim. E uma das histórias da Bíblia que mais me fortaleceram foi aquela em que Samuel vai visitar a casa do Jessé, pai do Davi. O Jessé recebe Samuel, porque Deus falou com Samuel que na casa do Jessé estava o futuro rei de Israel, dentre os filhos de Jessé. E aí o Jessé faz o quê? Ele tem 8 filhos. Ele pega os filhos e começa a desfilar na frente do Jessé, do Samuel. E o Samuel se encanta com os filhos do Jessé, porque são homens altos, bonitos, interessantes e tal. Já no primeiro filho, o Samuel fala assim, ah, esse é o cara. E Deus fala com Samuel, ó, não olha para a aparência, porque o homem julga pela aparência, Deus vê o coração, e eu não quero esse cara, não. Aí o Jessé passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto, até que passa sete. E aí quando ele passa o sétimo, não tem mais ninguém na casa. E o Samuel, porque o Jessé é aquele pai que a esposa tem vergonha, sabe? Sabe aquele marido que a esposa tem vergonha? Ele fala, não acredito nesse meu marido. Porque assim, o Jessé é aquele pai que esquece que tem filho. O Samuel pergunta assim para ele, acabaram-se os teus filhos? Aí ele pensa e fala assim, tem, como é que é o nome do teu irmão lá, rapaz, que está lá no... Não é? Aí alguém diz, é Davi, pai. Então, chama ele. E o Samuel diz assim, mandem chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. E aí alguém manda chamar Davi. Eu imagino Davi vindo. Davi estava no campo pastoreando ovelha. Ele devia estar fedido. Porque assim, a gente fica fedido trabalhando no ar-condicionado com os perfumes desodorantes bacanas que a gente usa. O Davi não tinha boticário para comprar nada. E estava trabalhando num sol daquela região, só a pino. E ele chega fedido, roupa surrada de quem cuida de bicho no meio do nada, precisando lavar as mãos, eu imagino. Mas quando ele entra, ele põe assim a cara para dentro da porta, o Samuel diz assim, agora nós nos assentaremos, porque este é ele. Rapaz, esse texto sempre me toca. Porque assim, se dependesse do desfile, ele não tinha entrado. Se dependesse da indicação, ele não tinha entrado, porque nem o pai dele lembrava que ele existia. Se ele dependesse de estar bem apresentado, ele não entrava. A gente cumpre as etapas da vida, a gente vive hoje semeando amanhã, a gente não tem pena da gente mesmo, porque o que Deus tem para a gente, ninguém pega. Ninguém pega. O que Deus tem para você é uma realização da sua vida. E se você conseguir acreditar nisso, você vive cada dia com leveza de alma, abençoado e abençoando as pessoas que convivem com você. Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse momento e por essa palavra que nos chama atenção para verdades do íntimo. Que eu e os meus irmãos sejamos capazes de discernir etapas da vida. E a etapa não é igual. A minha vida não é igual à do meu vizinho, ainda que nós estejamos debaixo do mesmo teto, no mesmo lugar. Dá-nos essa sensibilidade. Cada etapa é importante. Cada etapa é a construção de um futuro que a gente não imagina. Por isso, ajuda-nos a semear hoje as sementes de um amanhã diferente. Que nós não desanimemos, porque um dia as sementes vão germinar. E também livra-nos de todo vitimismo, de toda pena que alguém possa sentir de si mesmo, comparando-se, magoando-se, ressentindo-se, odiando, que nós sejamos leves, livres, felizes, na certeza de que um dia o pó vai voltar para a terra de onde veio, o Espírito vai voltar para Deus que o deu e tudo estará resolvido de uma vez por todas. E se alguém tem algum mérito nisso, não é a gente, é o Senhor Jesus Cristo que deu a vida por nós. Que essa fé possa ganhar lugar no nosso coração e nos impulsionar para frente cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até agosto, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.